Pinguim de Axame, Centro Recife, 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. Olha o Kilo Serra Lima para a descida. Kilo Serra Lima, desça para 2000 pés, o Kenangão no 019. 2000 no 019. Olha o Trip 5594, atinge o nível 150. Controle iniciante, o Trip 5594. Salvador, o Rio 5973 para pushback acionar. Pesado, Rio 5973 3153, decoladas 22, chame o controle 1208. 08, boa, 3153. Controle 3153, saída da EL, bom dia. 3153, contato radar, suba para o nível 380 na saída da EL. 380 da EL, 3153. Controle 3253, é possível dar presente voada a EL? Confirma o T3153? Afirmativo, é possível dar presente voada a EL? Afirmativo, da EL ou Lida, T3153? Eu vou dar presente Lida, T3153, grato. Série 2733 é o controle? O 2733 me informa que ainda está realizando o desvio à direita e não aprovou o coral não, ok? Tente autorizar desvios a critério for série 2733, quando possível, autorizado por de coral. Tente 2733. Trip 5514, 2 minutos para a posição Conde, serviço radar terminado, chama o controle Aracaju em 120 decimal 3. No 4 controle. E 55 no 4 controle. Você escuta, prossiga. Trip 55 no 4, 2 minutos para posição Conde, serviço radar terminado, chama controle Aracaju em 120 decimal 3. 203 chamaremos, 55 no 4, bom dia. Bom dia. Controle, então, 3153. Para o controle. Gentileza, é possível coordenar com o centro, nível final 360? Afirmativo, aguarde coordenação com o centro. O TAN 3153. 3153. contato com o Rio 5973, com 3 pessoas a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Salvador. Rio 5973, tá, Tati 1 no Índia Alfa, ponto de espera da 90 Torre, 98, metro 90 no 9. Pátio Índia Alfa. É 3153, informa que o centro Recife não autorizou o nível 360, informou que é possível 340, eu desejo 380 ou 340. 340, então 3153. Sente, reautorizado o nível de cruzeiro, nível 340, sub e manteia o TAN 3153. Toma, até o 340, TAN 3153. Serra Lima vai interceptar o localizador. Quilo, Serra Lima chame Torre Salvador em 198 decimal 6. 186 Lima. Salvador, Papa Romeu aqui do Serra Lima, está interceptando o localizador. Torre aqui do Serra Lima. Siga. É, interceptou o localizador. Quilo Serra Lima, continue a aproximação. Reposta de pouso baixado e travado. Gente. Rio 5973, mantém boa espera do 10. Torre, o Quilo Serra Lima passou externo, tá visual com a pista, solicita aproximação para 17. Gente, então tá livre então, a base pela direita pista 17. Já atingiu condições visuais, também visual com seu tráfego, reporte final baixar travado, Quilo Serra Lima. Ciente, né? É 3153, chame Santa Recife 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 251, alternando 33253, boa semana. Igualmente, bom voo. Via 99 no 1. Decola da 1 0, curva esquerda, Momo, transição frote. Controle 120 decimal 8, transponder 5466. 1 autorizado, nível 3 1 0 para Fortaleza, via Upper Zulu 19. Decola da 1 0, com curva esquerda na saída Momo frote. Controle 208, transponder 5466. Total 99 no 1, está correto, chama para despegue para mim. Para pushback acionamento, total 991. Apenas para tirar uma dúvida, a nossa navegação que a gente tem como plano DCC, vamos prosseguir depois DCC Paulo Afonso e Albuquerque. Perfeito, só um minutinho que eu vou chegar no meu sistema. Paulo 9911, afirmativo. Também tem DCT Momo, DCT Código, DCT Frote, DCT Papa, Alpha Fox, DCT Abuco. Então, mas mantenha a saída Momo, transição Frotinha. A saída então é Momo Frotinha, voa Momo, Código Froti, Paulo Afonso, Abuco. Opa, obrigado, Marcelo. 5. Utilizado o ingresso no Patingo, na hora está, a U está chamando a frequência livre. Fortaleza, total 9991 para pushback e acionamento. Obrigado, 9991, chama táxi. Utilizado posicionamento, chamada táxi, 9991. Rio 5973, decolado 233, chame o controle 208. 208, grato, bom dia. Salvador, bom dia. O Rio 5973, decolou e está cruzando 1800 pés. Bom dia, Rio 5973, contato radar, suba para nível 310 na saída PUCA. 310 PUCA, Rio 5973. Trip 5316, acione identificação, autorizado pro DITOC, desça para 3 mil pés do QNH 1019. Trip 5973, efetue cheque no modo Charlie, não estamos recebendo o modo Charlie, e autorizado pro do Romeo Foxtrot 018. Romeo Foxtrot 018, muito obrigado. Rio 5973, estamos recebendo o modo Charlie, cruza nível 060. 060, repegado. Azul 1408, eu tenho 370, copia? Afirmativo, senhor, copia ou aguarda a coordenação 35? Azul 1408, autorizado Recife, 370, perito 58. Decola da 190, curva à esquerda, Puca, transição Aracaju. Controle 120, decimal 8, transponder 5473. Era 2733 a 60 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar terminado, chame Ilhéu, zona 201. O 5973, chame Centro Recife, 125, decimal 45, alternativa 2085. 2545, 2085. Thank you. 5316 desça para 2000 pés, ajustando a 019, autorizado final LS, após estabilizado. 2019, autorizado LS. Portaria estabilizado, 3319. Eco Delta Manati, autorizado no meu pé, decola da 17, curva direita na Xé, controle 1208, transponder 0125. Ground American 980, stand 11, we have November, ready for clearance. Eco Delta, confirma só o POB. Uno Uno, somente taxi, estou em ano 8 e meia dúzia, Mike Eco Delta. American 980, 1 minute for copy. Standing by. Mike Eco Delta, livre acionar, reporte táxi. Tal 9911, autorizado a alinhar e decolar a pista 10, vento variável 02 nós. Uno 922, chegada a mar e desça para o 050. Flores Salvador, muito bom dia, será? 6236. Uno 922, autorizado WhatsApp. Salvador, bom dia, Xené 6225, informação Oscar. Xené 6225, chegada BOMF, desça para o 060. 060 na BOMF, o Xené 6225, mantendo 309 indicado. Confirme? Mantendo 309 indicado, conforme solicitado pelo Oscar. Gente. 9-1-1, decolada de 4-6, chame o controle 1208. O total chama controle 1208. Um 5-3, no meio estabilizado? Afirma. Gente, completa a aproximação final, torre 1-1-8, decimal 6. 1-1-8-6, 5-3, no meio. Transition, departure control 120.8, cog 5516. Não, não. Total 991, bom dia, contratado para o 310, perfil da Momo. 310 na Momo, total 991. 516. That's correct, car 5 setup and push. American 980, stand 11, we are ready for push and start. American Airlines Sierra please set up and push comrades for taxi. I'll give you a call, thank you. Minha 200 chega na Mari, desça para o 070. 070 da Mari. Está travado o 353 no meio. 353 no meio, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no 0, vento variável 03 nós. Vento livre pouso, cabeceiro na 0, 353 no meio. 353 no meio, forma pista molhada. Salvador, bom dia, 103.63, informação no Lander. Controle Salvador, tá 3663, fala Lander, bom dia. M225, reduza para 2309. 2309, reduzindo, 6225. Informação no Lander. Na 922, essa para 2000 pés, ajuste 1-0-1-9. 2000 pés, 1-0-1-9, 1-9-2-2. Informação no Lander. O fim para o contrato? Delta 3666.